ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou. Nada vai colar, nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo. E os remendos pegam mal, logo vão quebrar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye. Retornar as coisas tão sombrias na hora de partir. Por que não se abrir? Se o que vale é o sentimento e não palavras, quase sempre traiçoeiras. E é bobeira se enganar, melhor nem tentar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye. Adeus também foi feito pra se dizer bye bye.